do Canadá, é um baterista. A gente tem um rock tribe na Turquia. Ah, o Bernd entrou. Hello, Bernd. Uhul! Bem-vindo, Bernd, um baixista da Alemanha, de Colônia, lá na Alemanha. Ele é um grande entusiasta desse sistema também. Bernd já tá com baixo. Então a gente tem até uma proposta de fazer um momento com a performance do Bernd Solano também. Mas eu acho que já dá pra gente começar aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver se faltou apresentar alguém aqui. Ah, o Matias! Grande Matias, que está em Salvador. É um músico da Suíça. E ele mora em Salvador. Porque tem um filho em Salvador e fez um equipamento muito conhecido nos anos 80. Ele trabalhou com várias pessoas de Salvador importantes da música, né? E fez um. Ele é engenheiro também de som. Ele fez um aparelho da. Um aparelho de guitarra, um looper, uma máquina de loop, né? Usado por alguns percussionistas de Salvador também, do mundo todo. Então acho que eu vou parar de falar aqui e tentar fazer aqui o. É isso. O Ben disse que tá chovendo muito lá na Alemanha. Aumentar o som? Beleza. Pô, legal, legal. Manteve o groove aí, o canadense. Great Bobbitt plays drums. Nice groove, bro. Thanks. Matias, a gente não tá te escutando, tá? Pronto, aí funciona assim. O Bernd começou a mandar o som no baixo, mas a gente ainda não tá ouvindo. A gente começou a ouvir agora. Já tava tocando. Então ali vocês vão ver o que eles estão tocando agora, mas vão escutar alguns segundos depois. Porque não é em tempo real, é em tempo musical, né? Opa, grande Matias, apareceu ali no vídeo também, tá em Salvador agora. Prazer, Matias. Ver você aqui com a gente, cara. Bem-vindo, grande guitarrista Matias. Bem-vindo a GQE, Matias. Thank you. Bob esse. Hey Matias, I know you are sending a solo. Matias tá mandando um solo lá de Salvador. Vamos escutar esse solo do Matias aqui. I will turn you up, my friend. Matias é aquele coroa ali. Ó, o Berg dando joinha. Aí, Berg, obrigado, mano. Solo tá vindo de Salvador. Aí, Matias. Solo diretamente da Turquia. Please, Rock Tribe, give us a solo from Izmir, Turquia. Do you still live in Izmir? Are you still in Izmir, Turquia? Vocês estão ouvindo o solo da Turquia agora. Teclado tocado com... Vou abaixar aqui o meu volume do Cartola aqui também. Esse solo tá vindo da Turquia aí. É um teclado que ele simula o oud, que é um instrumento turco, né, tradicional. Alguém que toca guitarra aí, quiser tocar aqui com o pessoal, fica à vontade. Alguém que queira improvisar uma voz, um poema, recitar um poema, o microfone tá aberto aqui, pra energia boa aí de todo mundo que eu tô vendo que tá aqui. Muito obrigado, Rock Tribe, na Turquia. Now, let's listen a solo from German. Vamos ouvir agora um solo da Alemanha, diretamente de Colônia Alemã. Alemanha, Bernd. Bernd, please send us a solo. Now, Bobet drums, you can play soft for the solo bass. Bass of the solo. Baixar um pouco a bateria aqui. Vamos ouvir o baixo agora, da Alemanha. Olha o groove. Conheci o Bernd no Escombro 777 lá em Cachoeira. A gente tava fazendo uma jam com a galera do hip hop lá. Igual o Jander aqui, da turma do hip hop aqui do GQF. E aí ele tava rolando James Brown e ele entrou com um groove massa. Desde então ficamos amigos. É esse aqui, é o Bernd. Thank you. Uhul! Aê! Eu queria uma salve de palmas aqui, um salve de palmas pra Rock Tribe da Turquia, o Matias, o Paradiso, o Bernd Cole e o Bob Erdrand. Aê! Valeu! Now we can have a solo of drums, solo de drum, solo de bateria, solo of drums, directly from Canada. I don't know the city from Canada. Looks like I don't know the city, but Quebec, Canadá, é na província de Quebec. Solo drums, solo. Please, Bob Drum, keep the solo. Aí ele vai escutar esse meu pedido daqui a alguns segundos, ele vai entender que é um solo, né? Que eu tô pedindo um solo. Many thanks, Bob and Drums. Valeu, grande solo. Agora vamos finalizar, né? Eu acho que já dá pra gente finalizar. Já que a gente tá na Bahia, vamos finalizar com a música baiana aqui, em homenagem à terra maravilhosa. Que quem não vacila é bem recebido aqui. É só não vacilar que é maravilha, cara. Só se vacilar muito pra não ser bem recebido. Pra não ser bem recebido aqui. Então vamos terminar com a música baiana da terra aqui. Diretamente do Recôncavo Baiano. Vou botar aqui. Vou baixar aqui o sample aqui do Cartola. Pronto. Many thanks, my friend. We are coming to the finish. The ending. And with reggae music. Let's see if drums can reggae, my brother. Caraca. Eu só vou dar oficina pra galera de dança e teatro agora, hein? Se não for dança e teatro aí, vai. Esse baterista sabe de reggae, hein? É isso aí, viva Bahia, viva Jique, é. Transar a mente, o corpo, o espírito. abaixo da Alemanha, tá.